amor é pra vida inteira. Sem choro, velório, luto, sem bela, sem notícias ruins, dando o ibope na tela. Mas é só felicidade por toda a eternidade. Fim do preconceito e corrupção. Rockstyle, poder andar nas ruas de ouro e de cristal. Ó, que honra poder sentar ao lado do maioral. Conhecer a origem do amor, sem medo e sem rancor. Isso faz valer a pena o caminho estreito que for. Só vai quem não desistiu, quem nessa continuou, quem no coração guardou todos os mandamentos do Senhor. Quem acreditou que um dia ele iria voltar, quem se entregou de corpo e alma, ele assim vai cantar. Quem acreditou que um dia ele iria voltar, quem se entregou de corpo e alma, ele assim vai cantar. Eu vou pro céu, eu vou. Sem tristeza, sua alegria é pra lá que eu vou. Pra pagar, sem fatura de cartão, internet, celular, sem poluição sonora, poluição no ar, sem ataques de homem bomba, estragos feitos pelo mar, sem um patrão na pressão, todo dia te zoar, o estresse do dia a dia, correria vai acabar, porque pra onde eu vou, esse é o melhor lugar, só alegria, ouvir os anjos todo dia a cantar louvores que sei bem, que não irei enjoar, excelência que só lá no céu irei encontrar, eu tento imaginar, mas vai além do que penso, como será meu lugar que foi preparado por Cristo, é por isso, combate é por isso, na terra eu vou fazer na minha parte, a recompensa é o paraíso, tenho foco e prossigo, aqui eu vou fazer na minha parte, a recompensa é o paraíso, eu vou. Sua alegria é pra lá que eu vou. Eu vou, meu amor, pro céu, eu vou. Fui chamado e escolhido, é pra lá que eu vou. Eu vou, meu amor, pro céu, eu vou. Sem tristeza, sua alegria é pra lá que eu vou. Eu vou, meu amor, pro céu, eu vou. Fui chamado e escolhido, então demorou. Eu sou aquele que um dia o inferno perdeu. Fui escolhido pra fazer a vontade de Deus. De juiz eu não sou réu, sou rimador Israel. Levanta a mão pra cima, geral que vai pro céu e vem assim. Eu vou.